Andei entre os cuzão, não me peçam compaixão. Sei bem o que tentaram. Meus inimigos sejam fortes e bravos, pra que eu não sinta remorso ao derrotá-los. Ninho de puta, união caralho. Pensam só uns pau no cu declarado. Perto de mim, só os que tão de coração. Os mais honrados, não os mais hypados. Alvo de dedo de censura apontado. Não falo tão bem quanto os resultados. Lamento, mas é desse jeito mesmo a forma que eu chego. Talvez digo o contrário. Ainda é pela causa, não por aplauso. Quem teme mente, eu nunca me interfaço. Quando vê a peça de xadrez, se lembre aos lobos da selva. Leão de circo do caralho. Sempre na ponta, assim, bebendo da fonte da juventude, enfim. Tô pra vencer, não pra não perder de mim. Sem medo da morte, disciplina é meu amuleto da sorte. De salinha em cada rima, sem adiar conflitos pro amanhã. Frequente fazendo das injúrias vã, transformando rivais em fã. Que me assusta que nem a maldade, mas a bondade que me deixa cabreiro. O que eles fazem por amor é foda mesmo, mas já viu que fazem por dinheiro. E eu continuo entre os mesmo maloqueiro, mano. De traficante a bandido, seu maior admirador é um estranho. Seu maior hater é um conhecido. Vitória pra mim é os meus bem sucedido. Sei o que vive, o que sonha um osso. Dividi um ovo pra quatro no almoço. Quatro cabeças e um quarto e cozinha de mofo. Crises incentivando a catar um posto. Hoje tento mostrar o caminho oposto. Paradoxo, somente o local de onde vem é o mais seguro e o mais perigoso. Sempre na ponta, assim, bebendo da fonte da juventude, enfim. Tô pra vencer, não pra não perder. Sem medo da morte, disciplina é meu amuleto da sorte. De salinha em cada rima, sem adiar conflitos pro amanhã. Frequente fazendo das injúrias vã, transformando rivais em sempre fã. Na ponta, assim, bebendo da fonte da juventude, enfim. Tô pra vencer, não pra não perder de mim. Sem medo da morte, disciplina é meu amuleto da sorte. De salinha em cada rima, sem adiar conflitos pro amanhã. Frequente fazendo das injúrias vã, transformando rivais em fã. Thank you.